cabelo. Ficou como criança admirando seu rosto tão bonito. Ouvi da sua boca palavra de carinho. Chegar bem de mansinho, consumindo a ternura doce e pura dos seus beijos infinitos. Se Deus quiser e o meu sonho se tornar realidade, eu quero para sempre, na verdade, eu vou ser a tal felicidade. Se Deus quiser e o meu sonho se tornar realidade, eu quero para sempre, na verdade, eu vou ser a tal felicidade. Eu vou ser a tal felicidade. Se Deus quiser e o meu sonho se tornar realidade, eu quero para sempre, na verdade, eu vou ser a tal felicidade. Na verdade.